Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas meditações sobre o Evangelho de João, hoje no capítulo 14, Jesus, o único caminho. Diz assim o texto: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivésseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, então, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita é a palavra do Altíssimo. Irmãos e irmãs, esse é um capítulo maravilhoso, com algumas verdades que nós não podemos jamais abrir mão. Como proposição, é claro que nós temos que afirmar: Jesus é o único caminho. Esse é o aspecto proposicional. Mas há elementos aqui que estão ao redor dessa proposição e que precisam ser destacados. Três temas marcam o capítulo: Jesus como o único caminho, a promessa do Espírito Santo e a paz de Cristo. O início do capítulo trata da tranquilidade que devemos ter e não nos preocuparmos, mas confiarmos em Deus em todo o tempo. Jesus acalmou os discípulos quanto à sua partida para o céu, onde ia preparar lugar para os seus seguidores fiéis e depois regressaria. O Mestre disse que, de fato, os discípulos sabiam o caminho e para onde ele iria. Tomé retrucou, como vocês viram, e já leram isso algumas vezes nesse capítulo. Tomé retrucou dizendo que não sabiam para onde o Senhor estava indo e não sabiam o caminho também. Não sabiam nem para onde ele estava indo, nem o caminho que ele estava tomando para chegar ao seu objetivo. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho. Aí Jesus os tranquiliza, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto clássico da fé cristã e nos ajuda a entender, agora sem trabalhar com possíveis exceções a essa regra, essa é uma regra fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa cristologia, para o nosso cristocentrismo, para a nossa ação missionária, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se há um versículo que afirma categoricamente como alguém pode ir para o céu e morar com Deus no novo céu, na nova terra, eternamente, é esse versículo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém o aceita como caminho, como verdade e vida, então aceita o Pai também. E recebe do Pai, do Filho, do Espírito Santo, esse direito, essa graça, melhor dizendo, de viver com eles eternamente. Bem, Jesus exorta com amor, dizendo que se de fato os discípulos o tivessem conhecido, também teriam conhecido o Pai. Isso em função da pergunta que foi feita por Tomé. Mas não ficou em Tomé, Filipe também, querem ver? Ao que Filipe solicitou: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós. Entre os versículos 9 até o versículo 12, Jesus mostra sua absoluta unidade substancial com o Pai. E declarou que aquele que nele crê fará as obras que ele faz e outras até maiores, porque ele estava voltando para o Pai. Mas duas verdades fantásticas aqui. Diante do questionamento de Filipe, pedindo para que o Pai fosse mostrado, Jesus então revela a unidade substancial da Trindade, da Santíssima Trindade. Há uma unidade substancial entre as três pessoas da Trindade. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quando eles dizem, mostra-nos o Pai estava sendo mostrado desde o primeiro dia que eles viram a Jesus. Porque quem vê a Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Espírito. Quem vê o Espírito, vê a Jesus. Há uma unidade absoluta entre as três pessoas. E mais do que isso, uma palavra que deve marcar nossa vida missionária. Aquele que crê no Senhor pode fazer as obras que ele faz e outras até maiores, porque ele estava voltando para o Pai naquele momento. Daqui vem toda a autoridade que a igreja pode ter, realizar a mesma obra de Jesus e realizar sinais, maravilhas, feitos extraordinários, iguais aos do Senhor, ou maiores até do que o do Senhor, porque nós estamos nele e ele em nós. Então nós temos a certeza que podemos realizar a sua vontade. Jesus ensinou que o que pedissem em seu nome seria feito, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Aqui uma questão que eu já observei nesses anos de pastorado, irmãos, em muitas igrejas, irmãos, irmãs, em muitas igrejas, as pessoas, depois de uma oração, às vezes comunitária, às vezes um momento de oração individual, onde a pessoa não encerra a oração em nome de Jesus. Mas esse versículo deixa claro. E eu já percebi em algumas comunidades onde isso é uma espécie de epidemia. Uma espécie de pandemia. Nenhum irmão é ensinado desde o início, ou foi ensinado, nenhuma irmã é ensinada, nem ou foi ensinada, a que deve sempre orar em nome de Jesus. E você percebe isso, e esse é um critério para que a oração seja respondida. Porque o texto diz assim: o que pedirem em meu nome. Então, alguém pode dizer: pastor, mas é necessário que eu diga, se eu tiver com a motivação correta, estiver no meu coração? É claro que Deus saberá que está no seu coração. Mas nós devemos caminhar o mais próximos possível daquilo que ele estabeleceu. E ele estabeleceu que é para orar em seu nome. Portanto, cabe a nós, liderança, reforçar isso, orar sempre em nome de Jesus. Também não adianta nada orar em nome de Jesus se o coração está distante. Você está correto na observação ou correta. O que vale é o coração mesmo. O Senhor vai observar é o coração, não só as palavras que saem da boca. Mas a própria Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos ensinar as pessoas a orar em nome de Jesus. E o que pedirmos em seu nome, ele fará. É uma coisa maravilhosa isso, é uma autoridade tremenda. Ele só não fará aquilo que está frontalmente contrário ao seu plano, até para a vida da pessoa. Por exemplo, Jesus orou ao Pai, pedindo que o cálice fosse passado, né? Se fosse possível, passa de mim esse cálice. Mas era hora do Cordeiro de Deus ser imolado. Então, naquele momento, o Pai não atendeu. Há algumas situações onde Deus não vai responder favoravelmente à oração, não porque ele não esteja ouvindo ou porque ele não esteja concordando, mas porque provavelmente chegou um tempo. O tempo do apóstolo Paulo e a sua decapitação foi um testemunho para a igreja que alavancou ainda mais a igreja no primeiro século. A vida de Pedro também, a vida de João também. Então, há momentos em que o Pai é glorificado, o Filho é glorificado, o Espírito é glorificado e você é glorificado também, juntamente com eles, no realizar da sua vontade. Mas, de qualquer maneira, voltando para a doutrina em si, é fundamental que nós tenhamos como meta, como alvo, aprendamos a pedir em nome dele. E certamente ele fará muitos milagres. E ele também deixa claro nesse texto aqui, é um capítulo maravilhoso, ele diz: eu farei se vós me amais, e se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Ou seja, irmão, amar a Deus, irmã, amar a Deus não é só uma questão ritual externa. É uma questão de prática de vida. O texto é claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele, citando outra palavra na mesma direção. Então, o cristão tem a mesma autoridade de Cristo Jesus como ser humano para orar a Deus Pai. Às vezes deixamos de conquistar muitas coisas na nossa vida, em várias áreas, nas mais diversas áreas, deixamos de conquistar a vida prometida, a plenitude de vida, porque não tomamos posse dessa verdade de que temos a autoridade de Cristo Jesus. Nós já fazemos parte do seu corpo glorificado. Ainda não completamente? Não completamente, porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Ainda não estamos no exercício de um corpo glorificado, plenamente, com um novo nome, tudo não foi, todo o mal não foi ainda extinto. Então, há algumas coisas que estão faltando, mas a autoridade de Cristo para orar a Deus Pai, essa já está em suas mãos. E nós podemos, quero convidar você, nós vamos aqui na igreja jejuar, pedindo para que o Senhor opere um grande movimento de conversão de pessoas e de libertação dessas pessoas de hábitos, vícios, e coisas que afastam. Coração endurecido, né? A gente fala só de coisas comportamentais. Não, coração endurecido, que se distancia de Deus, que não quer ouvir a Deus. Então, nós vamos até a Páscoa, todas as tardes. E eu peço, convido, peço não, convido você para que se una conosco em jejum e oração, para que haja um grande, grande despertamento, um grande avivamento, e haja um avivamento qualitativo, porque o Evangelho tem crescido numericamente no Brasil, mas é consenso já. Todas as pessoas sérias, todas as pessoas de boa vontade, já dizem, em diferentes denominações, nas mais variadas denominações, o que nos falta é um cristianismo mais parecido com Cristo, mais parecido com o de Jesus, né? Então, não basta crescer numericamente, é preciso crescer qualitativamente. As duas coisas têm que caminhar junto. Por isso, devemos eliminar toda a petição egoísta e que não traga glória ao Senhor. Já que nós temos tanta autoridade em nome de Jesus, não devemos usar essa autoridade egoisticamente. Bem, na segunda parte do capítulo, o Senhor promete rogar ao Pai e ele nos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre conosco. Ele é o Espírito da Verdade, que o mundo não recebe, nem vê, nem conhece. Contudo, os discípulos de Jesus conhecem, porque ele vive conosco, estará dentro de nós, que somos o templo da sua habitação. Jesus prometeu que não nos deixará sozinhos, não deixará os discípulos órfãos e vai voltar, vai tornar aqui, vai retornar para nos buscar e ministrar mais sobre a unidade que ele tem com o Pai, com o Espírito Santo e de como nós também fomos incluídos nessa aliança bendita da Santíssima Trindade, do povo de Israel e a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que passa a ser enxertada na videira verdadeira que é Cristo, passa a ser chamada também de filha de Abraão, ou seja, passa a fazer parte da Israel de Deus. Pastor, mesmo que todos os judeus ainda não tenham se convertido, claro, porque nem todos se converterão, né? Nem todos se converterão. Nem todos reconhecerão que Jesus é o Machia, o Messias. Mas a nossa oração tem que ser para que o maior número de irmãos, israelitas, judeus, reconheça que Jesus é o Messias e se dobre perante ele e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em seguida, ele faz uma importante explicação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu citei agora há pouco, ou obedece a eles, esse é o que me ama. Então, como é que nós sabemos que alguém ama a Deus de fato? Como é que Deus estabeleceu que alguém o ama de fato, de verdade? A obediência aos mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então isso é lindo, porque o Senhor deixou explícito: aquele que tem o meu mandamento, os meus mandamentos e os guarda, aquele que obedece, esse é o que me ama. E porque ama ao Senhor, ele também será amado pelo Senhor, amado pelo Pai, e Jesus também o amará e se revelará plenamente a ele. Nesse momento, Judas, não o Iscariotes, perguntou: por que te revelarás a nós e não ao mundo? E aí Jesus esclarece, né? Jesus lhe disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos até ele e faremos o nosso lar, o tabernáculo. Aqui lar ou morada, também em grego, Monet, conforme, não é o pintor não, viu? É, conforme o capítulo 14, versículo 2, que deriva-se de menô, significa permanecer. Ou seja, o Deus triuno habita no cristão. O Deus triuno habita no cristão. Quando a Trindade vive no cristão, e, portanto, na igreja, torna ambos templos santificados, tanto o cristão, na sua individualidade, como a igreja, que é o conjunto de cristãos. No versículo 16, é bom dar destaque, irmãos, que a palavra advogado vem do latim, advocatus, que é o equivalente exato do adjetivo verbal passivo, no grego, paráclitos. 1 João 2, versículo 1. Formado pelas palavras gregas para ao lado de, para, significa ao lado de, e kletos, significa chamado. Chamado para estar ao lado de. Usado de forma única por João para se referir ao Espírito Santo, e cujo amplo significado aqui inclui conselheiro, ajudador, consolador, encorajador. Quando Jesus se refere a outro, em grego, alos, outro da mesma espécie e tipo, quer dizer que o outro advogado é igual a ele, em tudo, mas viverá dentro dos crentes, para orientá-los e defendê-los, tá bem? O outro advocatus, ou advogado, é igual, substancialmente também, ao pai e ao filho. Bem, avançando, lar ou morada, como nós citamos no grego, deriva-se de meno, permanecer. O Deus triuno habita no crente, habita em você, meu irmão. Deus habita em você, você é o tabernáculo de Deus. É coisa maravilhosa, é coisa espantosa, inimaginável. Não temos como agradecer ao Senhor. Ele escolheu a sua vida e a minha vida para fazer de nós o tabernáculo, o lugar onde ele habita. Aleluia. Quando a Trindade vive no crente e, portanto, na igreja, torna ambos templos santificados. Aí deixo como referência para você 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Caminhando para o final, os discípulos de Cristo têm os privilégios do reino de Deus, mas também têm as lutas. São odiados pelo diabo, são odiados por esse mundo tenebroso. O príncipe desse mundo não pode acusar Jesus de nada. Nem tem poder e autoridade para se levantar contra Jesus. Mas ele se levanta contra nós. Ele já perdeu para Jesus. Jesus já o venceu. Mas agora ele se levanta contra a igreja para que ele possa derrubar os irmãos e as irmãs. Por isso, onde Jesus está, o pecado e o diabo não podem permanecer. Irmão, quero ser claro com você nisso. Onde Jesus está, se nós somos o templo do Espírito, o pecado não pode permanecer. A Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A Bíblia não diz que você não peca. Isso seria mentira. Ela até diz, se alguém diz que não peca, é mentiroso. A Bíblia não diz que não pecamos. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Ou seja, não vive pecando cinicamente, né? A cada dia, a cada hora, a cada instante, vivendo como se fosse uma outra pessoa que não tenha Deus. Não. Onde Jesus está, não há lugar para a prática do pecado. O pecado pode no máximo acontecer, no máximo, ele pode acontecer acidentalmente, mas não pode ser uma regra de vida e prática. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia e não o pecado. Também não podemos dar lugar ao diabo. Não pode permanecer o maligno, coisas malignas, coisas que contrariam a palavra do Senhor e que eram prática de povos e civilizações, mesmo desde praticamente aí 2.000 anos atrás até Jesus, mais 4.000, desde 6.000 anos para cá, civilizações inteiras, pessoas e civilizações praticando coisas contrárias à vontade de Deus, praticando coisas que são agradáveis ao diabo e não a Deus, isso não pode ter lugar na nossa vida. Você tem que ser muito firme quanto a isso na relação com Deus. Você e Deus. Você e Deus. Eu e Deus, você e Deus, cada irmão e o Senhor dizendo, Senhor, eu não posso viver na prática do pecado e eu não posso dar lugar ao diabo, porque eu sou teu. Então, o encerramento do capítulo, irmãos, e eu digo antes do encerramento, eu dou um glória a Deus, porque eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho, assim, um milésimo de dúvida de que hoje ainda, depois de ouvir essa palavra, muitos irmãos que estão nos acompanhando e quando ouvirem no blog, eles vão dizer, eu não vivo mais, não vou viver mais na prática do pecado. E eu não vou dar lugar ao diabo. Você pode perguntar, de onde vem a certeza, pastor? Da palavra. A palavra me garante isso. A palavra me garante que pelo menos um quarto dos irmãos, parábola do semeador, vai ser um terreno fértil, vai ouvir essa palavra e vai dizer, rompi com a prática do pecado e rompi com qualquer coisa que tenha a ver com o diabo. Aleluia. O encerramento do capítulo, irmãos e irmãs, trata sobre o dom da paz. O dom da paz de Cristo. O Mestre alertou os discípulos, dizendo que não estaria mais muito tempo com eles. Aliás, nós temos que saber disso, todos nós, né? Vamos ter um tempo aqui e daqui a pouco, assim como as outras gerações passaram, a nossa também passará, né? E não vamos ficar muito mais, um tempo muito grande, né? A menos que, o Senhor venha nos arrebatar, a menos que sejamos testemunhas do arrebatamento que pode estar acontecendo, se não formos arrebatados, não ficaremos muito tempo, todos nós. Por outro lado, nós temos uma certeza que Jesus prometeu que o Conselheiro, o Espírito Santo, o Advogado, o Paráclitos, o Advocatus, que seria enviado pelo Pai, em nome de Jesus, ensinará todas as verdades. Aquele não é só um consolador, não é só um intercessor, um advogado de defesa também. Mas ele é um verdadeiro mestre. Ele é um mestre para nos ensinar o que Jesus deixou como vida e missão. O Espírito Santo agora torna isso claro para nós. Ele revela. Ele traz a revelação do que é, do que foi, do que será sempre a pessoa de Jesus. Do que sempre foi, do que é. E do que sempre será a vida do Senhor Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus. Todas as verdades ele vai nos ensinar e nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. E quando ele nos faz lembrar, ele não só faz lembrar, ele ministra, ele ensina, ele gera isso na nossa vida. Jesus também disse, né? Eu deixo a paz com eles. E não a paz com vocês, né? Então, Jesus deixou a paz conosco, com os discípulos e depois conosco. E não a paz como o mundo dá. Ele ensinou que não deveriam ficar preocupados, nem amedrontados, porque ele iria para o Pai, mas retornaria dos céus com poder e glória. Aleluia. Disse que se os discípulos o amassem, deveriam se alegrar com o fato de que ele, o Filho de Deus, estava voltando para o Pai. E exaltou o Pai, dizendo que o Pai era maior do que ele. Entre a Trindade há essa relação: um exalta o outro, um glorifica o outro, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Jesus estava preparando os discípulos, irmãos, antes da crucificação, da ressurreição, da ascensão, para que quando acontecesse, eles crescem. Disse que não falaria muito mais tempo, né? Não gastaria muito mais tempo para falar com eles, porque o diabo estava chegando e fez uma afirmação importante e categórica, de que o maligno não tem direito nenhum e nada, ele não tem direito nenhum e sobre nada que diz respeito ao Senhor. Isso nos inclui. Se nós estamos em Cristo, se somos corpo de Cristo, ele já não tem direito sobre nós, sobre nada que diz respeito às nossas vidas. E isso deve nos habilitar para uma vida de vitória na batalha espiritual. E tome cuidado para também não ficar num conceito verdadeiro de guerra espiritual. Existe desde o princípio do mundo, é verdadeiro. Mas cuidado para não atribuir ao maligno uma força semelhante à de Deus. Parece que às vezes os irmãos falam tanto do maligno, falam tanto do diabo, falam tanto das suas estratégias e falam tanto dessas coisas e às vezes se apavoram, se amedrontam, como se o maligno tivesse o mesmo poder de Deus. Não, ele não tem o mesmo poder de Deus. Ele não tem o mesmo poder de Deus. Deus já o venceu. Ele não tem nem a chave mais da morte na mão dele. Ele não tem a chave do inferno na mão dele. O que quer dizer isso, pastor? Que cada pessoa que desejar sair está numa vivência infernal atualmente. Vamos dar um exemplo nesse jejum que estamos fazendo. Está vivendo uma existência infernal, oprimido. Distante de Deus. E se ele quiser sair, se ele quiser aceitar Jesus, ele poderá sair porque a porta está aberta. O inimigo não tem a chave nem da casa dele. Ele não pode controlar nem isso. Mas ele não quer que nós saibamos isso. Ele não quer que os crentes saibam disso. Porque se os crentes continuarem atribuindo a ele um poder semelhante ao de Deus, então aí ele vai deitar e rolar. Mas eu quero dizer a você que ele não pode e ele não tem esse poder e essa autoridade que pertencem ao nosso Deus. Tá bem? Então o Senhor encerra dizendo: o maligno não tem direito e nada pode sobre ele. E como nós somos a habitação dele, nós somos o tabernáculo dele, o maligno nada pode contra a nossa vida. Em todas as áreas, irmãos. Pegue cada área da sua vida, agora eu não vou falar cada área, para não ser cansativo. Pegue cada área da sua vida. No campo individual, no campo familiar, só vou citar isso. No campo estudantil, no campo profissional, no lazer, na saúde, em nada. Ele não pode nada se nós tomarmos a posição em Cristo Jesus, porque nós somos o tabernáculo, o lugar de habitação do Espírito Santo. Ainda assim, Jesus afirmou que era vital que o mundo soubesse que o filho ama o pai e cumpre as ordens que o pai deu. Depois todos levantaram-se e partiram dali. Queridos, queridas, Jesus apresenta uma palavra de conforto nesse capítulo. Apesar de seu prometido regresso de natureza espiritual e física e metafísica, eu deixo só para aqueles que quiserem depois se aventurar na reflexão, ele deixa uma palavra de consolo, de regresso de natureza integral. Os discípulos iriam sofrer, sim, angústia de vê-lo partir pelo caminho da morte. Eles iriam sofrer ao ver Jesus morrer. E nós sofremos. Quando pensamos nisso, estamos nos aproximando da Páscoa e é impossível não sofrer. É impossível não ter um dia, pelo menos, como a Sexta-feira da Paixão, onde a gente faz o culto. Ah, mas é culto de vitória porque ele ressuscitou. Sim, mas gaste um dia para pensar no que foi um Deus imortal se tornando ser humano mortal, um homem sem pecado. Assumindo todo o pecado de toda a humanidade, por amor de nós. Então, é uma reflexão que nós não podemos perder de vista. Em nome da palavra da vitória. A vitória, sim, vem com a ressurreição e com a ascensão, e todo domingo, e toda quinta, e todo dia que nós cultuamos. juntos ou individualmente, nós celebramos essa vitória. Há espaço para ela em todo o tempo, mas também há espaço para você pensar que os discípulos sofreram ao ver Jesus morrer, e nós temos que manter esse temor de Deus e esse quebrantamento diante das chagas de Cristo Jesus. Bem, os discípulos também ficaram sabendo que eles também perderiam sua presença corporal, ele não estaria mais com eles. Por isso, garante-lhes que a sua partida era uma condição necessária do seu retorno, para o seu futuro retorno. E que a predição, mesmo da sua morte, iria fortalecê-los mais, e muito mais, ia fortalecer a fé deles. Embora tenham tido que se separar, e por um instante parece que Satanás então estava triunfando, parece que ele estava conseguindo assaltá-los, porque ele assaltou a vida de Jesus, né? Mas na verdade ele não assaltou, Jesus mesmo a entregou. Ele disse assim, eu já li esse texto com vocês, ninguém toma a minha vida, eu mesmo vou lá dou. Mas na hora em que nós estamos sofrendo a dor, o assalto, alguma grande angústia, parece que o maligno está triunfando, mas só parece. Só parece, meu irmão, minha irmã, porque a vitória pertence ao Rei da Glória. E a ação do maligno não durará para sempre. Qualquer vitória que ele consiga é absolutamente provisória. Senão que virá para contribuir, que se manifeste ao mundo. Quero reconstruir aqui para você o raciocínio, né? Isso é importante. A morte de Jesus foi importante sobre 1 bilhão de aspectos, né? Mas aqui o texto trabalha nesse capítulo é de que a morte dele contribui para que os discípulos fortaleçam a sua fé, para que se manifeste ao mundo a obediência afetuosa, para que se manifeste ao mundo a obediência do Filho à vontade do Pai. Aqui Jesus emprega a frase, o Pai é maior do que eu. Olha que coisa linda. O Pai é maior do que eu. Verdade é que o Filho, no mistério de sua relação com o Pai, nos dias da sua vinda, na carne, ou em seu estado eterno de filho, esteve subordinado ao Pai e sempre estará, porque ele é da natureza dele se subordinar, mas é da natureza do Pai dar a ele um nome que está acima de todo nome, é da natureza do Espírito glorificar o Pai e ao Filho, é da natureza do Pai e do Filho glorificar o Espírito, dizendo, por exemplo, que o pecado contra o Espírito não tem perdão. Então, eles vivem num relacionamento de absoluta entrega, de absoluto amor. Há uma expressão grega para isso. Um vive em função do outro, para amar o outro, para glorificar o outro, para exaltar o outro, para viver em torno do outro, para ser mais preciso. Um vive em função do outro, como se estivesse todos girando um em torno do outro. E a palavra é pericorese. Então, um O Filho estava subordinado ao Pai, e como eu disse, a relação trinitária é assim: um exalta o outro. Entretanto, essas palavras, como outras muitas de Jesus, nesse admirável capítulo, demonstram em verdade que ele, Jesus Cristo, Senhor nosso, tinha consciência de sua deidade, né? De sua condição de Deus, como Deus homem. E aqui eu glorifico o nome do Senhor e cito, só para, se alguém tiver interesse, para bibliografia, para você ir atrás, hoje está tudo, né, quase na internet. Você pode procurar um comentário do Evangelho de João, da Casa Editora Presbiteriana. Vai ser uma bênção esse material para você. Faça sempre a ressalva que precisar ser feita, tá bem? Em qualquer material, de qualquer denominação, nenhum de nós pode se arvorar como dono da verdade, né? Porque a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então, se você perceber alguma coisa que não é compatível, você faz a ressalva que precisa fazer, mas eu recomendo essa literatura, esse comentário do Evangelho de João, da Casa Editora Presbiteriana. Eu usei da edição de 1965, mas já deve ter mais novos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que, como nós falamos no início, três verdades possam marcar a nossa devocional no dia de hoje, tá bem? Três verdades. A primeira: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A segunda: tenho convicção, alegria e certeza da vitória pela promessa da presença do Espírito Santo em nós, fazendo da nossa vida o tabernáculo. E em terceiro, que a paz de Cristo inunde o nosso coração, o seu coração, e essa paz fortaleça e muito toda a sua vida, família, igreja, e fortaleça a nossa sociedade, que a sociedade venha conhecer cada vez mais a Cristo Jesus e receba dessa paz. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.